o nosso sistema imunológico também fica enfraquecido, né, Guilherme? É isso mesmo, Léo. E você sabe que não existe saúde mental sem um sono legal. E quando eu falo em sono legal, eu falo de um sono profundo e reparador. Porque foi muito bem o que você disse. Às vezes as pessoas acham que estão dormindo bem, mas estão dormindo aquele sono picadinho, aí acorda assim, top de energético e de café. E para você ter um sono adequado, você tem que estar com um índice de magnésio equalizado no seu corpo. E como a gente não consegue atingir esse índice via alimentação, até porque o nosso solo ele é pobre em magnésio, o magnésio quelato da Joy é o suplemento natural que vai te ajudar, Léo. Opa, muito bem, vamos te ajudar. Agora, ô Guilherme, se a pessoa não tem cartão, não tem dinheiro para pagar à vista, é possível fazer uma condição para ela comprar, usar, depois pagar a primeira? Com certeza. Com a Joy, o primeiro pagamento é no carnê só para daqui 45 dias. Oh, maravilha. Então ligue agora, 0800-591-4567, 0800-591-4567, 60% de desconto. Vai levar também tratamento de 4 meses do nosso cálcio, mais o nosso termogênico seca a barriga e o primeiro pagamento só para daqui 45 dias. Ligue agora 0800-591-4567, magnésio quelato da Joy. Primeiro pagamento daqui a 45 dias, nós vamos entregar aí na sua casa. Esse suplemento é registrado pela Secretaria de Saúde. Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento. Agora, a Rádio Record está no FM. Agradecemos a você, ouvinte mil, por sempre estar ao nosso lado. A sua participação é o segredo do nosso sucesso e de nossa grande conquista. Rádio Record 77,1. A sua nova FM. Quando estamos em fase de crescimento, absorvemos muitas coisas boas. Mas sem imaginar, acabamos acumulando as ruins também. Carregamos os traumas dos nossos pais, dores de relacionamentos que não deram certo, ressentimentos, desprezos. Quando menos imaginamos, estamos cheios de bagagens, problemas e mais problemas difíceis de carregar. Gerando dores e sem entender, acabamos acusando o amor. Mas seria o amor responsável pelas nossas decisões e aprendizados errados? Descubra como reconhecer as raízes mais profundas dos seus problemas amorosos e fazer as pazes com o amor. Cortando as Raízes Ruins, uma série de palestras especiais. Na Terapia do Amor, quinta, às 20 horas, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, no Templo de Salomão. Para mais informações e locais, acesse terapiadoamor.tv ou ligue agora e fale com um de nossos conselheiros, 11-3573-3535. Trate o problema na raiz e reconstrua a sua vida amorosa. Você está na Rádio Record, a sua nova FM, 77.1. Este é o nosso prefixo, ZYS124, canal 146. Rádio Record, 77.1 FM, na faixa estendida. E também continuamos no AM, em ZYK522, 1000 kHz, canal internacional. E lembre-se, a migração do AM para o FM é a maior e a mais importante transformação do rádio brasileiro. Rádio Record, a sua nova FM. A sua melhor companhia, todo ano, todo dia. A sua melhor companhia, Rádio Record. 77. Voltamos a apresentar Show da Record. Programa Show da Record. Apresentação, Sérgio Clemers. Eles são verdadeiros ensinamentos no dia a dia, se colocados em prática. Pois cada versículo é uma gota de esperança. E agora, Provérbios do Dia. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Quando tudo era escuridão e nada existia, o Senhor já estava ali. Quando olho para o céu e vejo amanhecer, e no fim de mais um dia vem o entardecer. Quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores, ou para a imensidão do mar, toda a natureza se declara a ti. O Senhor disse: haja luz, então o vi, nessa luz que brilha em mim, o vi na luz que abriu meu entender, em tudo o vejo, nessa luz o vejo. Quando olho para o céu e vejo amanhecer, e no fim de mais um dia vem o entardecer. Quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores, ou para a imensidão do mar, toda a natureza se declara a ti. O Senhor disse: haja luz, então o vi, nessa luz que brilha em mim, o vi na luz que abriu meu. Estamos apresentando A Record é Show. Show da Record com Sérgio Clemers. Agora os Beatles vêm cantando My Sweet Lord, e Mato Grosso e Matias, Tentei Te Esquecer.

7:28. Show da Record! Agora você recebe a Record com a melhor qualidade de áudio, som estéreo e sem interferências ou ruídos. Essa modernização dá acesso à Record FM a novas plataformas digitais, adaptando-se a aparelhos mais recentes, como celulares e tablets. Rádio Record, 77,1, a sua nova FM. Minuto do Casamento, com Renato e Cristiane Cardoso. Você já viu o que acontece logo após um desastre natural? Depois de uma enchente, um terremoto ou algo assim, a vida normal dá lugar ao desespero pela sobrevivência. O ser humano é capaz de fazer qualquer coisa quando suas necessidades mais básicas não estão sendo supridas. Assim também acontece no casamento. O marido e a esposa também têm suas necessidades básicas. E se você não as tem suprido, seu parceiro poderá reagir de forma totalmente irracional. A necessidade mais básica da esposa é se sentir valorizada e amada. E a do marido é ser respeitado. Se você entender as necessidades básicas do seu marido ou esposa e supri-las, muitos dos problemas que vocês não têm conseguido resolver desaparecerão. Nós falamos mais sobre como fazer isso em nosso livro Casamento Blindado, nas principais livrarias do país ou pelo site casamentoblindado.com. Dicas com Renato e Cristiane Cardoso. De segunda a sexta, nesse horário. Para mais dicas de relacionamento, visite o site r7.com/escola do amor. Cidades que abraçam a Rádio Record. Embu das Artes, Santos, Cotia. Amor, respeito e carinho. Record, a rádio que abraça você. Agora temos Lionel Rich cantando Say You, Say Me. E Bianca, Tudo Dava Certo. Show, show da Record. The hardest thing to do is that the way it should be. Quero ouvir agora o Cícero, lá de Roncador, no Paraná. Secretária Eletrônica. Bom dia, Sérgio Creme, aqui é Cícero de Roncador. Tô ligadinho no seu programa. Gostaria de ouvir a música do Luiz Gonzaga, Carolina. Toca Carolina pra nós aí.

Agora vem cantando Jads e Jadson com Paula Fernandes, Linda Senhorita. Faz tempo que eu tô te vendo e vez em quando vejo que também olha pra mim. Tô sempre sonhando acordado em viver com você um final feliz. Mas sei que não é fácil esse caso se consumar. Mas sei que meu amor é grande, o amor pode transformar fantasia em realidade, angústia em felicidade. Eu sei que eu posso chegar lá, bem perto do seu coração. Mas venha com cuidado porque eu já sofri demais. Por conta desse tal de amor não vou sofrer nunca mais. Esta é a última chance e eu já combinei com meu coração. Deixa eu te mostrar um amor de verdade, onde a felicidade não tem hora pra acabar. Por você eu te dou minha vida, minha linda senhorita. Nunca vou te machucar. Mas venha com cuidado porque eu já sofri demais. Por conta desse tal de amor não vou sofrer nunca mais. Esta é a última chance e eu já combinei com meu coração. Deixa eu te mostrar um amor de verdade, onde a felicidade não tem hora pra acabar. Por você eu te dou minha vida, minha linda senhorita. Nunca vou te machucar. Deixa eu te mostrar um amor de verdade, onde a felicidade não tem hora pra acabar. Por você eu te dou minha vida, minha linda senhorita. Nunca vou te machucar. Nunca vou. Nunca vou. Nunca vou. Nunca vou te machucar. Nunca vou. Nunca vou te machucar. Sete horas 50 minutos. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No harvest moon to light Chegamos ao final de mais um show da Record nesta manhã de quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, eu volto, hein? 6 da manhã. Fique agora bem informado com o noticiário e, na sequência, o Manhã Record. Bom dia, boa quarta-feira e até amanhã. Bom dia pra quem não faz guerra. Rádio Record está no FM. Agradecemos a você, ouvinte mil, por sempre estar ao nosso lado. A sua participação é o segredo do nosso sucesso e de nossa grande conquista. Rádio Record 77,1. A sua nova FM. Brasil Notícias. Acompanhe agora os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. A apresentação, Cíntia Cardoso e Arthur Xavier. Período de férias aquece setor de locação de imóveis por temporada. Consumidores devem estar atentos às fraudes aplicadas nesta época. Ao Brasil Notícias, advogado reforça a importância do contrato e dá dicas para evitar prejuízos. Reportagem especial. Com a aproximação das férias, cresce o movimento de famílias que buscam viajar e garantir um imóvel confortável para aproveitar a temporada de verão. Casas de praia, sítios e apartamentos por temporada se tornam opções muito procuradas. No entanto, junto com essa alta demanda, também aumentam os golpes envolvendo falsas locações. Muitos criminosos se aproveitam do período para anunciar imóveis inexistentes ou usar fotos verdadeiras sem autorização, enganando os interessados. Como resultado, diversas pessoas acabam chegando ao destino sem ter onde ficar, ou pior, perdendo todo o dinheiro pago antecipadamente. Em entrevista ao Brasil Notícias, o advogado Fernando Vigiano, especialista em direito do consumidor, deixou algumas dicas para evitar ser vítima desse tipo de fraude. Antes de formalizar a locação por temporada, o turista deverá minuciosamente verificar a idoneidade do proprietário ou da imobiliária intermediadora. Analisar fotografias, se são reais e atuais do imóvel, avaliar também avaliações de antigos locatários, exigir a confirmação da localização exata, atentar para a existência de vagas na garagem, regras internas do condomínio, horários de silêncio, possibilidade da utilidade das áreas comuns e eventuais taxas adicionais. Outro ponto citado pelo especialista é a importância de um contrato formal na hora da locação, dando mais segurança a ambas as partes. É recomendável também solicitar um contrato por escrito, conferindo e contemplando cláusulas sobre cancelamento, devolução dos valores, check-in, check-out, penalidades por descumprimento, além da obrigação de entrega do imóvel em perfeitas condições de habitualidade ou da forma que ele foi entregue. Para quem aluga imóveis de forma remota, a dica é conferir a confiabilidade da plataforma e evitar fazer negociações por redes sociais. Para identificar se o anúncio é confiável ou não, é imprescindível verificar se está hospedado em uma plataforma reconhecida. e se o site realmente é dessa plataforma. Mecanismo de proteção do consumidor é importante avaliar. Avaliações detalhadas, histórico de locações anteriores e respostas coerentes do anunciante às dúvidas. Por fim, o especialista em direito do consumidor reforça que, ao chegar ao destino, o turista deve vistoriar o local para verificar as condições do imóvel. É recomendável registrar tudo isso em fotos e vídeo, apontando, desde logo, eventuais avarias logo no início da estadia, assegurando que tudo esteja conforme anunciado para evitar infiltrações futuras de danos ou de descontos indevidos do calção. Você acompanhou mais uma edição do Brasil Notícias. Rádio Record, a voz de São Paulo. Momento Saúde, Joy Suplementos. Opa, que bom que você está aqui ouvindo a gente para escutar esse recado, né? Falar de saúde é sempre muito importante. Você que sofre com dor crônica, artrite, tem osteoporose, aquela tendinite, bursite, ó, dor crônica a gente sabe, né? Não tem cura, vai ter que usar remédio e medicamento aí por toda a vida. Mas tem uma situação que às vezes nem usando medicamento a pessoa consegue se livrar da dor, não é mesmo, Guilherme? É isso mesmo, Léo. E você sabe que essas dores, às vezes as pessoas ficam pensando que ai, dei um mau jeito aqui no futebol, ou então dormi com a coluna meio torta. Mas você sabia que essas dores, a causa pode ser o índice de magnésio baixo no seu corpo? Olha só, gente, índice de magnésio baixo no corpo. E às vezes a pessoa nem percebe, né, Guilherme? Exatamente, até porque a pessoa tá lá se alimentando, fala, até tô me alimentando bem. Mas quando o magnésio está baixo no nosso corpo, a gente não consegue absorver as vitaminas e os nutrientes. Olha a importância do magnésio quelato da Joy. É o suplemento natural que vai suplementar o seu dia e vai deixar o magnésio na quantidade certa no seu corpo, Léo. Maravilha. E aí muita gente fica pensando, ah, mas o magnésio a gente poderia adquirir na alimentação. Verdade, né? Se o nosso solo fosse vulcânico, a alimentação brasileira aqui, né? Ela seria muito rica em magnésio, a exemplo do que acontece no Japão, né? Exatamente. E você sabe que o magnésio, ele é o mineral da vida. O magnésio, ele é o fio condutor, ou seja, ele que leva os nutrientes para o lugar certo. Eu vou dar um exemplo aqui, Léo. Se você ingere cálcio, mas você está com o magnésio baixo no seu corpo, você vai acabar eliminando e esse cálcio não vai para os ossos. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Você foi lá, almoçou um pratão de arroz com feijão, ingeriu bastante carboidrato. Se você não tiver magnésio no seu corpo, ele não vai ser convertido em glicogênio, que o glicogênio é o responsável por nos dar energia. Olha a importância de ter magnésio no seu corpo, Léo. Maravilha. Para quem está ciente que precisa do mineral da vida, o magnésio, para receber em casa com uma condição muito especial, direto aqui com o laboratório, como é que faz? Então, para você que está me escutando agora em casa, já pega o telefone e anota 0800-591-4567, 0800-591-4567, os 50 mais rápidos, os 50 que ligarem vão ganhar, não é brinde, vão ganhar um tratamento de 4 meses com o nosso cálcio, mais o Seca Barriga, diretamente com a fábrica e o primeiro pagamento no carnê só para daqui 45 dias. 0800-591-4567, ligue agora. Esse suplemento é registrado pela Secretaria de Saúde. Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento. Você está na Rádio Record, a sua nova FM, 77.1. Esse é o nosso prefixo, ZYS124, canal 146. Rádio Record, 77.1 FM, na faixa estendida. E também continuamos no AM, em ZYK522, 1000 kHz, canal internacional. E lembre-se, a migração do AM para o FM é a maior e a mais importante transformação do rádio brasileiro. Rádio Record, a sua nova FM. A sua melhor companhia, todo ano, todo dia. A sua melhor companhia, Rádio Record. Record e a hora, 8 horas. Quarta-feira, Quando você se preocupa com o que não tem, desperdiça o que você já tem. Você já tem tudo o que precisa para ser a pessoa que você é. Tudo o que você já conquistou, tudo o que você viveu, tudo o que você é hoje. É esse o resultado de tudo o que você já tem. A vida é rica em si e já é sua. Concentre-se no que você pode fazer com ela. Procure maneiras de fazer a diferença de uma forma substancial. Em vez de se preocupar com o que você não tem, faça o melhor com o que você já tem. Já é suficiente ter chegado tão longe. Quanto mais você valorizar o que tem, mais útil isso se tornará. A única coisa que impede fazer da sua vida a melhor possível é você mesmo. Você já tem o que é preciso. Existe um tesouro dentro de você esperando para ser descoberto. Comece a usar esse tesouro ainda hoje. Você pode acordar rico amanhã e se tornar mais rico a cada dia. Está no ar um show de amizade. Está no ar um show de emoção. Está no ar o amor e o sorriso. Está no ar a descontração. Minha gente, alô, turma querida, muito bom dia. Está começando agora o nosso programa. Esse é o Manhã Record. Muito bom dia para você. Receba aí o meu abraço caloroso. Que bom encontrar você aqui na audiência. Bom dia, pessoal que está em casa. Bom dia para você que já está no trabalho, chegou cedo. Bom dia para nossa equipe. Quero receber mensagens. Quero que você participe mais uma vez aqui do nosso programa. Manda áudio, peça sua música, mande o seu bom dia. O nosso WhatsApp é o 11 3661-6727. Pode participar, pode interagir, mandar o seu alôzinho aqui, a gente vai colocar no ar. Vai começar o show de hoje e é com Ed Mota. Vamos dançar. E depois, Alice Caymmi, Tudo Que For Leve. Bom dia, esse é o nosso show que já começou. Rádio Record. Bom dia. O programa é bom! Minha paz. Olha a hora certa, 8:07. Bom dia, pessoal! Comigo, ah.